com desejo em meu coração. Clamo a ti, Senhor, por salvação. Israel busca, mas não vê a justiça que é só em teu poder. A palavra está em nosso coração. Confessamos, Senhor, tu és a nossa salvação. Todo aquele que invocar o teu nome vai encontrar a esperança que não falha. Em teus braços vou me entregar. Quem não ouviu, quem não creu, a voz do teu amor chegou até eu. Com os pés que anuncia a paz que vem de ti, Senhor, que em nós floresça a fé que vem de ouvir. A palavra está em nosso coração. Confessamos, Senhor, tu és a nossa salvação. Todo aquele que invocar o teu nome vai encontrar a esperança que não falha. Em teus braços vou me entregar. Achaste, Senhor, fui encontrado em teu amor. A palavra está em nosso coração. Confessamos, Senhor, tu és a nossa salvação. Todo aquele que invocar teu nome vai encontrar a esperança que não falha. Em teus braços vou me entregar. Acoste guitarra, piano, senta-me e dá-me a pena.